frente, a cabeça sempre com os pés no chão. Quem decide, cê sabe, não vai pra frente não. Dê a mente no lugar, dá um jeito na vida. Sei que quando a coisa aperta, o crime te instiga. Às vezes a honestidade te deixa na desvantagem. Inocência sempre é vítima da pilantragem. A de dar uma pá, autoestima eu sei que sobe. Mas quando cê tá na merda, cadê os votos? A rua sempre te traz um pouco de malandragem. Experiência pra saber que o mundo é cheio de covarde. Se sujar por pouca merda, coisa de verme otário. Laranja sempre vai cair no conto do vigário. Vacilou grandão, sujou, tá embaçado. Segurança pra você é onde o sol nasce quadrado. Passou a perna em gente errada, tá na lista dos safados. Pisou na bola, tio, cê tá ligado, vai pro saco. É muita coisa que acontece pra reclamar da vida. A criança hoje cresce com medo da polícia. Tem gente que já nasce com o futuro garantido, com 12 ou 13 anos pra trampar no prostíbulo. Isso se não for vendido por mercado negro. Na fome, no desespero, tudo a qualquer preço. Não tem outra saída, certa qualquer proposta. Dinheiro rápido, com vários anestídios nas costas, é foda. Tem a chance de subir na vida. Governo dá esmola em eleição, não vida digna. Sistema nunca vai querer você melhor que eles. Vende, leva o peixe e ainda te deixa na rede. Tudo que eles querem é ver o seu fracasso. Se sentindo humilhado, um derrotado. É um derrubando o outro pra tentar vencer. Jogo sujo vale tudo pra tomar o poder. Eles querem o petróleo, o urânio, a Amazônia. E o que não interessa, vira zona. O símbolo da paz faz bonito e solta bomba. E o engraçado é que não param de fabricar as bombas. Tudo é interesse, não vão parar com a guerra. Não vão encher seu copo, vão é estragar sua festa. Destrói o mar, o ar, a terra e com certeza eles querem só o dinheiro e foda-se a natureza. Todo mês passar sufoco e aguentar o estresse do patrão comendo toco. Os anos se passam e não aumenta meu salário. Só as contas do mercado e o buraco do telhado. Pô, quero viver, ter um tempo legal pra mim. Esclarear um din-din, vai, deixa o rasco sim. Chamar os aliados pra poder jogar um baralho. Queimar um verde e ficar a pampa sossegado. Esquecer o dia de separar umas nós. Dá comprar pra minha bela uma rosa, mulher gosta. Botar um som pra fora, juntar a bancar na roda. Pra nós a caipirinha curte os rap das horas. Poder ficar de boa, ser pé atrás com ninguém. A intenção sempre será pra praticar o bem. A família, os amigos, cuidar um do outro e não deixar Zé Povinho crescer o zóio no seu moio. All the